Oi, boa tarde. Olha só, um amigo nosso que vem aqui em casa, ele fuma maconha, né? E ele fechou um baseado e deixou o um pedaço de maconha aqui em cima do sofá. E a Rubi comeu um pedacinho, agora ela não tá ficando em pé, ela tá bem estranho. O que que tu acha que a gente deve fazer? Olha, o que eu posso indicar é um reggae, né? Bota aí um Bob Marley agora, um tribo de Jah. Bote uma ração boa a ela, a água, porque ela vai sentir sede. E ela ficar quietinha assim é normal, né? Ela deve estar curtindo a vibe. Deve estar pensando em coisa de quando ela era só um filhotinho. E é isso aí, é ração boa, água, Bob Marley, um reggae do bom, né? Tribo de Jah. E não quebra a vibe, não. Deixe ela. Está começando. Vai começar. Programa Brisa Blunt. Brisa Blunt. Um momento para você descansar a sua mente. Sua mente. Eu sou Marcos Guilherme, seja muito bem-vindo a esse streaming digital. E está começando agora o programa Brisa Blunt, a sua meia hora diária de música. O seu momento para relaxar a sua mente. E esse é o segundo programa do Brisa Blunt. E vamos começar agora a tocar os vários hits e as músicas que estão embalando as pessoas nesse ritmo de carnaval. Seja muito bem-vindo e acompanhe a programação de hoje. Sistema Streaming Online de Comunicação. Rádio Jupiterizando. Aqui, a música não para. Lecha, oi. Manda só ali o poelas. Lecha. Lecha, oi. Aê, acabamos de ouvir agora a música da Lecha, Aquecimento da Lecha. Manda pra elas, vai! E não vamos perder tempo, vamos de mais música, porque sábado, meu amor, é o dia de levantar o astral. Vai! Me amarro no som, legal. Swing no carro, tu fala antes estourado. Um som, legal. Swing no carro, tu fala antes estourado. Tu sabe que eu me amarro num som legal. Swing no carro, tô falando estourado. Um som legal. Swing no carro, tô falando estourado. Me segura. Será que o som é bom?

só você me impulsiona. É que mudar uma pessoa já é revolucionar. Vou me mudar pro Caribe. Desejo o melhor pra você. Juro que nunca vou te esquecer. É que eu vivo em outro ritmo, num paradoxo mítico. Eu posso até me arrepender, mas um libertino prefere viver. Sistema Streaming Online de Comunicação. Rádio Jupiterizando. Aqui a música não para. Você pensou assim, tanta gente no mundo e ninguém sente igual a mim. Tombo na realidade, a verdade encontrou. Sua humanidade tava em todo, só você que não notou. Foi só você que não notou. Problemas se dissolvem no mar do infinito, ao se beber da água desse rio colorido. Lidando com o passado, viro luz no espaço escuro. Projeto os caminhos que se abrem pro futuro. Ah, que se abrem pro futuro. Você não existe e eu também não. Essa vida é fruto da imaginação. A realidade surge na nossa ligação. Suas ideias emanam a luz de toda a criação. Surge no inconsciente, se engano que acredita controlar a própria mente. Guiado a cada passo a um destino bem maior. Seu eu superior lhe acompanha, você nunca anda só. Eu e você somos um só. É que os problemas se dissolvem no mar do infinito, ao se beber da água desse rio colorido. Limpando o passado, viro luz no espaço escuro. Projeto os caminhos que se abrem pro futuro. Abrace a minha voz e faça dela sua. As falas que eu canto são tão minhas quanto são da lua. Abrace a sua voz, repita cada ponto. O amor que você sente é o mesmo que o amor do outro. Ah, é o mesmo que o do vida é fruto da imaginação. A realidade surge na nossa ligação. Suas ideias emanam a luz de toda a criação. Você não existe e eu também não. Tudo que tem nessa vida é fruto da imaginação. Realidade surge na nossa interação. Suas ideias emanam a luz de toda a criação. Você não existe e eu também não. Tudo que tem nessa vida é fruto da imaginação. A realidade surge na nossa ligação. Você bem poderia estar numa simulação. E canto.

dança quando ela dança. Essa lomba lomba desce sobe tipo yo-yo. Essa lomba lomba desce sobe tipo yo-yo. Mexe todo o corpo quando joga com seu yo-yo. Essa lomba lomba desce sobe tipo yo-yo. Yo-yo, yo-yo. Essa lomba lomba desce, lomba lomba desce, essa essa lomba lomba desce, lomba lomba yo yo. Lomba lomba sabe com seu yo yo yo yo yo yo. Essa lomba lomba desce, lomba lomba desce, essa lomba lomba desce, lomba lomba yo yo. Lomba lomba sabe com seu yo yo yo yo yo yo. Pula yo yo yes lomba. Essa lomba lomba desce sabe tipo yo yo. Mexe todo o corpo quando joga com seu yo yo. Essa lomba lomba desce sabe tipo yo yo yo yo yo yo. Essa lomba lomba desce, lomba lomba desce, essa lomba lomba desce, lomba lomba yo yo. Lomba lomba sabe com seu yo yo yo yo yo yo. Essa lomba lomba desce, lomba lomba desce, essa lomba lomba desce, lomba lomba yo yo. Lomba lomba sabe com seu yo yo yo yo yo yo. Ô, tá esquentando, hein, galera? Eu sei que tá frio, mas vamos botar fogo nesse sábado. E pra você que vai sair hoje, que vai dar uma volta, um rolê, um jet, como quiser chamar, não se esqueça de usar o casaquinho, não se esqueça de colocar um casaquinho. E nesse bloco tivemos de música Rodrigo Carter, feat. MC TH, feat. DJ Paulo Beck, com a música Melanina Pura. E na sequência tivemos Gloria Groove com Isa, com a música Yo Yo. Yo, yo. E continue online que vem mais música por aí. Você está ouvindo Programa Brisa Blante. Eu adoro. Sistema Streaming Online de Comunicação. Falante. Rádio Jupiterizando. Aqui a música não para. Música: Alex Sensation, Luis Fonsi, Anitta, Balandre. Dale Balandre. Llega cuando tiene que llegar. Balandre. Tengo que seguir, no puedo parar. No. Si te cae, no le pare. No, no le pare, no. Balandre. Dale Balandre. Que yo no soy dueño de mi destino. Que lo que pasa en tu vida es pan de Dios. Nunca te falla, es real. Prende la candela, aquí ya no hay pena. Yo quiero vivir la vida pero a mi manera. Siempre echa pa'lante, nunca eche para atrás. Dale pa'lante. Llega cuando tiene que llegar. Pa'lante. Tengo que seguir, no puedo parar, no. Si te cae, no le pare. No, no le pare, no. Pa'lante. Dale pa'lante, yeah. Dale pa'lante, pa'lante. Dale pa'lante. Pa'lante. Keep up, keep up. Bailalo, bailalo. Dale pa'lante, pa'lante. Keep it going, keep it going. En la mañana levanto y doy gracias a Yaya. No le tengo miedo a nada, aquí tengo mi capa. Cosas que no se compran con plata. Tu familia en la casa que te ama. Limpia tu mente de lo puedo. Dale pa'lante sobre el cielo. El tiempo de Dios es perfecto. Perfecto. Ya, ya, ya, ya. Lo que pasó, ya pasó. Lo negativo déjalo atrás. La mala vibra ya olvídala. Dale pa'lante sin mirar para atrás. Que sea lo que Dios quiera. Cuando tiene que llegar, pa'lante. Tengo que seguir, no puedo parar, no. Si te cae, no le pare. No, no le pare, no. Pa'lante. John Paul, el increíble. Echa pa'lante, nunca te des por vencido. Sabino, me puse pedo. Hoy se toma y mañana también, aunque sea una cervecita. Siempre cae bien, minerales y cocas, con hielo en las rocas, gin tonic y vodka, para beber bien. Hoy se toma y mañana también, aunque sea una cervecita. Siempre cae bien, minerales y cocas, con hielo en las rocas, gin tonic y vodka, para vivir bien. Me corrieron de la chamba y me puse pedo. Conseguí una nueva chamba y me puse pedo. Me dieron un aumento y me puse pedo. Me quitaron el aumento y me puse pedo. Me regalaron un gatito y lo puse pedo. Se murió el pobre gatito y me puse pedo. Nació mi sobrinito y me puse pedo. Se puso malo mi abuelito y que se tira un pedo. Mi cumpleaños cayó el lunes y me puse pedo. Hice una fiesta el viernes y me puse pedo. El sábado quería curarle y que me pongo pedo. Y el domingo fui a los aguachiles y me puse pedo. Me gané la lotería y me puse pedo. Me gasté toda la feria poniéndome pedo. Me dejó mi novia y me puse pedo. Conocí una nueva novia y me la hizo de pedo. Vamos a hacerla de super pedo. Hoy se toma y mañana también, aunque sea una cervecita. Siempre cae bien, minerales y cocas, con hielo en las rocas, gin tonic y vodka, para beber bien. Hoy se toma y mañana también, aunque sea una cervecita. Siempre cae bien, minerales y cocas, con hielo en las rocas, gin tonic y vodka, para vivir bien. Pasé un examen y me puse pedo. Reprobé un examen y me puse pedo. Finalicé por fin el curso y me puse pedo. Me fui de vacaciones y me puse super pedo. Grabé 4 canciones y me puse pedo. No salieron más canciones porque me puse bien pedo. Se casó mi compa y le bajó a su pedo. Se divorció mi compa y todos nos pusimos pedos. Estaba yo aburrido y me puse pedo. Estaba yo estresado y me puse pedo. Llegó la primavera y ándale, me pongo pedo. Me gustó la camarera y que le tiro el pedo. Tenía mucho frillito y me puse pedo. Estaba bueno el calorcito y me puse pedo. Me dieron buenas nuevas y me puse pedo. Quería olvidar mis penas y me puse pedo. Hoy se toma y mañana también, aunque sea una cervecita. Siempre cae bien, minerales y cocas, con hielo en las rocas, gin tonic y vodka, para beber bien. Hoy se toma y mañana también, aunque sea una cervecita. Siempre cae bien, minerales y cocas, con hielo en las rocas, gin tonic y vodka, para vivir bien. Pura borrachera dura, pura borrachera. Pura borrachera dura, pura borrachera. Pura borrachera dura, pura borrachera. Pura borrachera dura, pura borrachera. Pura borrachera dura, pura borrachera. Pura borrachera dura, pura borrachera. Pura borrachera dura, pura borrachera. Pura borrachera dura, pura borrachera. Pura borrachera dura, pura borrachera. Pura borrachera dura, pura borrachera. Pura borrachera dura, pura borrachera. E chegamos ao fim de mais um programa, porque amanhã tem mais. Amanhã às 6 horas da noite, fique ligado que voltaremos a apresentar o programa Brisa Blunt. Muito obrigado pelo seu streaming e continue ligado porque amanhã tem mais. Valeu! Girl, I need you to get in a vibe, but you don't even try. You are the one that I want, yeah, you know what I like. Nobody denied. My bed and your body is calling. Come sit on this, yeah, yeah. Come sit on this, let me put it in your body. Don't you get it to anybody. This is mine, oh mine. You know I can give you life. Ooh, you're so exotic. Come on, let's have a private party. Quick one and I'ma find. You know I know what you like. So come on, give me that. Give me that, I'll do back. Let me get it, stay.